Claro, Taxo 1613, 171, 338 de autonomia, alterando caminho. Por gentileza, confirme. 171, 358, Campinas? 338. 338, Campinas. Gente, o Gol no meio no 3, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera Piscando 0. Ajuste agora 10111. O ponto de espera Chimitorri na frequência 118, decimal 95 no meio no 3. Tem um bom voo. Ok, via Índia no 011, no ponto de espera 1895. No meio no 3, voa. A 3858 desta via 2000 pés, Azul Salvador 10111. Azul Salvador 2000 pés, controle Salvador, boa noite, Tatá 3662, descendo para o 150. Tá, 3662, na chegada a Mário, desce até o 060. 060, 3662. Bom, número 3, 100 graus, 11, pista no 0. Autorizada, né? Decolada no 0, gol no menos 3. Na 3662, inicia a redução para 2309. 239, 3662. Para informação, tipo da aeronave, tem? Na 3662, a aeronave da companhia está a 13 milhas com velocidade de 285 km. Menos 3, gol 43, controle em 20, décimo 8. 208, menos 3, boa. E Salvador, boa noite, gol 1, menos 3, passa 1300 na água. 1613, contato radar, segundo para 360 na saída árvore. Salve 360 na árvore, gol 1, menos 3. Controle de Salvador, Xenem 310. Xenem 310 na chegada Mário, desce até o 070, a sua identificação. 070, identificou, 310. Está autorizado vá Duna. Duna 3858. 3662, desça para 3000 pés, ajuste na 011. 3000, 3662. Autoriza voar direto telefone para o gol 1613? Gol 1613, autorizado o elétrico. Direto telefone, 1613, grato. Tá 3858, eu tô autorizado ele, até que tem reporte localizador. Reportaremos 3858. Na 63-10, desça para 4000 pés, ajuste em Salvador 9019. 4000-9019, 3019. Na 3858, torre Oronoite Decimal 95. 295. Na 3662, está para 2000, autorizado o procedimento. Seguirá o tráfego da companhia, está passando zona agora. Gente, na 3662, 2000, está para trás, está avisado. Salvador, está 3858, boa noite. 3858, tráfego avistado, ajuste no 01, cheque trem. Foi travado, 3858. 3858, pouso autorizado na pista no 0, vento de ano 00 graus, 09 nós. Liga, pouso no 0, 3858. Gol 1613, chame Recife na frequência 1260, tá na ativa 1288. 260, 288, número 3, bora. Só 3662. Só 3662, completa a aproximação final e torre 1 noite decimal 95. 2895, obrigado, boa noite. Boa. Torre Salvador, boa noite, até 3662, sinal do ILS X-Ray. 3662, boa noite, número 2, Maria Pistaripa. Fazendo autorização de posse, 3662. Coet, solo 53, direita, solo 219. Na MA3190, desça para 2000, ajuste 1011, está autorizado em LSXA, reporte localizador. 2000, apontar o localizador, 6310. A 3662, 2090, graus 109, autorizado pouso, pista 10. Autorizado pouso, 3662. Solo 55, solo 219. Obrigado, boa noite. Solo Salvador, boa noite, OTAN 3662. Boa noite, OTAN 3662, Alfa autorizado, chama ingresso Juliette. Alfa vai reportar de Juliette, 3662. 3858, autorizado ingresso, portão 03. Autorizado ingresso, portão 3, já. Aí, senhor Juliette, tá 3662. Salvador, tá 3662. 362? Prossiga, senhor. Ótimo, Brasil Guedes. Eu copiei, senhor. Brasilete, 3662. 3662, regressa, portão 01. Ingressando, portão 01, 3662. Doutor, com 1885, posição 2, posição de feedback acionamento. Copiado, no portão 2, aguarde o 1885, aproximadamente 3 minutos. Principal aeronave autorizada para o portão 03 à sua esquerda, então agora ingressando à sua direita, assim que a aeronave ingressar à sua esquerda, portão 3, você tem livre posicionamento, coordenação aqui para o solo, chame pronto para o táxi, voo no 805. Pode ser a aeronave autorizada para o posicionamento, 1885. MS3, 10 estabilizado. Afirmativo. Torre, 1895. Salvador, boa noite, Oceania 6310, estabilizado LS X-Ray. 310, boa noite, vento 090 graus 109, autorizado pouso, pista no zero. Pouso autorizado no 063, 10. Controle, Salvador, boa noite, Safarador, Brasil, Setango. Transfere o contato com a frequência do centro do sul. Opa, Papa Novo, Vitor Tango, voe Itapes para a chegada mar e reposte ideal para a descida. Muito ideal de descida, voe Itapes com o braço Vitor Tango. Autorizado vai Itapes na presente, reposte no ideal. No ideal desça até o 050. Está no ideal de descida, cara. Então voando Itapes descendo para o 050. Thank you. boa noite, é o 35218, Nação Dobidute, mantendo 190, Proit Mari. 5218, na chegada Mari, vou em Mari para a chegada. O ideal é descer de total 060. Gente, chegada Mari, no ideal 060, 5218. Yankee Uniforme, boa noite. Para Fortaleza, eu tenho 410 já aprovado para o senhor, informação em curso Tango. Confirme parte onde se encontra e pista de onde vai colar. Muito bem, então, parte 5 decola da pista 17. Só um minuto para cópia, por gentileza. Salvador, Xané, 6310, livrou na sua. 6310, autorizado Alfa, chama ingresso na Juliette, senhor. Alfa, chama para Juliette, 6310. Correção, 6310, Alfa e Juliette para o portão 612, aprovado já. 612, então, aprovado, Alfa, Juliette, 6310. Whisky Yankee Uniforme, pronto para cópia? Papa Tango Whisky Yankee Uniforme, autorizada para Sierra Brava Foxtrot Zulu, via Apro Zulu 19, nível de voo 410. Pista em uso 17, primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Frutti. Controle 120 decimal 8, transponder 5010, Papa Tango Whisky Yankee Uniforme. Cotejamento correto, Whisky Yankee Uniforme, confirme por gentileza POB autonomia alternativa. Copiado, senhor. No pátio 5 para acionamento táxi e decolagem, chame torre 1895. Quando chamá-la, por gentileza, confirme o POB, ok? Bom voo, Unifor. Alô, Salvador, com 885. 188 a bordo, alterna Galeão, 3 horas e 40, solicito autorização de táxi. Copiado no 85, táxi aprovado à direita, ponto de espera 2. Autorizado táxi, ponto de espera 295. 85. Afirma, 1895, ponto de espera, ajuste no 0 no 2 agora, no 85, bom voo. 62, grato. Bravo Vitor Tango, desse mantém 2000 na Projetuna, autorizado final LS. Ciente, 2000, Projetuna, autorizado LS, Bravo Vitor Tango. No zero. Vem da coluna zero, bom, 85. Tem decolado 07, 20 décima 8. Salvador é o gol 1885, passando 1900 pés, da Euleda. Gol 1885, contato Radar, transporte 360 na saída da El. 360, gol 1885. Convido tanto para a presença de LS X-ray, reporte localizador. Repare para o Bravo Vito Tanto. Vito 2, 1, 8, vista para 3, no pé, ajuste no 0, no 2. Prossegue 3, 9, 0, 1, 2, 5, 2, 1, 2. Salvador, Bravo Victor Tango, estabilizado 90. Bravo Victor Tango, complete aproximação final de Torre, 198, decimal 95. 198, Bravo Victor Tango. 52, 18, desça para 2000 pés, o ajuste no 012, autoridade LSX, sem reporte localizador. Senhor, prossegue 2000, autorizado o procedimento. Reportarei o localizador. Torre Salvador, boa noite, eu sou meu Bravo Victor Tango, baixado travado na final do 10. Salve Bravo Victor Tango, boa noite, vento 080 graus, 099, autorizado, pouso, pista no 0. Livre pouso no 0, Bravo Victor Tango. Localizador 52 à noite. 52 à noite, chame torre, 1 à noite, decimal 9. Torre 119, chame, até mais tarde, obrigado. Torre 52 à noite, estabilizado, curso localizador. 12 à noite, uma revista livre. Salvador, boa noite, passarelo 2226, Quatango. Passarelo 2226, na chegada Mar, vou Itap para a chegada e desço até o 050. Vou de Itap para o 050, 2226. Salvador, boa noite, quero pai. É 04 na chegada Mar e desça até o 060. 060 na Mar. porta 3662. 3662, informação em curso uniforme para Natal. Eu tenho aprovado nível de voo 370.4. Afirmativo, voo 4370, 3662. 3662 autorizado para Sierra Bravo November Tango via Presolono 0, nível de voo 370. Decola da pista no 0, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar. Controle 120 decimal 8, transponder 50 no meio até 3662. Autorizado 370 para Natal via Presolono 0. Decola da 10 com curva esquerda, Puca Zipar. Acena 50 no meio e o controle 1208 até 3662. 50 no meio, cotejamento correto, 3662, portão 1, chama e pushback, acionamento. Trabalhamos, cavaleiro, obrigado. Fala, salvador, gerente, Capernaum, Brasil, portão, no Zona Delta, solicita passe para o hangar da Costa. Passa, ciente, Bravo, Vitor Tango, autorizado Alfa, ingressa na Juliette, contorna o pátio principal, me chama para ingressar Taxiway Lima, Bravo, Vitor Tango. Whisky Yankee Uniforme, é isso? Tá livre acionamento, chama para trás. Qual o POB? Do altímetro 1012, chama para trás. No solo 21, livrando a direita. Perdão, chame o solo 21, decimal 9. Direita 219. Salvador Trip 5218. Trip 5218, autorizado Alfa e Juliette. A Juliette ingressa à esquerda para o pátio 3, atenta ao sinalizador naquele pátio. Trip 5218. Alfa, Juliette, esquerda, pátio 3, 52, 18. Autorizado Lima, Mike e Quebec Tango. Me chama na Quebec para ingresso na pista, ok? Sim, Lima, Mike e Cabrana, o Cabrana, o Fogo Quebec. 3226, Way Duna. Direto Duna, 2226. Livre o táxi. Livre o táxi já até a cabeceira 17. Ingresso na pista 17, reporte alinhado na cabeceira, pronto para decolagem. Salvador, Oceaner 6310. 6310, informação em curso uniforme para Recife. Eu tenho aprovado o 350, provável Puca Caju. Um minutinho para a copa, senhor. Provável Puca Caju, estava no aguardo para cobre, né? 30. Novo Vitor Tango, quando na Quebec, por gentileza, chame de novo a torre. Frequência 1 no noite, decimal 95, para seguir por baixo da bata, senhor. Puxa 3-1-0, pronto para cópia? Puxa 3-1-0, autorizado para Sierra Bravo, Romeu Foxtrot, via April Whisky 58, nível de voo 350. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, correção. Decolagem pista no zero, primeira curva à esquerda. Primeira curva à esquerda, subida pouca, transição Caju. Controle 120 decimal 8. Transponder 50 14, Oceaner 63, 10. Recife 350, Puca, Aracaju, decola na pista 10, com curva esquerda Upper 58, controle 1208, transponder 50 14, 6310. 5-0-4, protegimento correto, Oceaner 6310, portão 62, chame quando pronto para o pushback, acionamento, senhor. 6310. Ingresse na 17, taxi seguindo o Citation, reporte livrando na bata. Whisky aqui uniforme, o aeronave está ingressando agora aí, sua retaguarda aí na 17, vai livrar na bata, é a última taxiway lá à esquerda, ok? Bravo Vitor Tango, boa noite. Aqui o uniforme está autorizado a decolagem da 17, o vento é de 090 graus com 8 nós. Uniforme decolou os 27, curvará à esquerda para subida Momo e chama o controle 120.8, então boa noite. 120.8, uma boa noite, ó. Bom trabalho. Localizador de LS X-Ray 2226. Senhor, boa noite, Whisky Anker Uniforme. Whisky Anker uniforme, contato radar, subindo para o 410 na saída Momo. 410 Momo, Whisky Yankee Uniforme. Informação em curso uniforme, Fortaleza, eu tenho o nível de voo 370, já aprovado, o senhor está pronto para a cópia? Afirmativo. 3858 autorizado para Sierra Brava, Foxtrot, Zulu, Viper, Zulu 19, nível de voo 370. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Froti, controle 120, decimal 8. Transponder 5017, TAN 3858. Autorizado Fortaleza, nível 370, depois da mão zero na primeira, curva esquerda, na saída Momo, transmissão protegida, meu perizulo 19. Controle no 20, decimal 8, acima 5017, TAN 3858 no 03. 5017, cotejamento correto, TAN 3858. Quando pronto, chame pronto para o posicionamento, senhor. 3662 está pronto para o posicionamento. Portão 1 aprovado, chame táxi, está 3662. Para táxi, 3662. Passador externo, baixado e travado 2226. O passador 2226 está autorizado o pouso na 10, vento de 090 graus com uma dezena de nós. O altímetro no 012. Ciente 2226. Estabilizando, Gol 604. Volume 04, compadre, final, Xane Torre, Salvador 11895. 795, aliás. Yankee Uniforme, chama em Recife 12685, alternando 12545. 12685, 12545, uma boa noite. Boa noite, bom voo. Aproximação número 2 para pouso. Sente. Gol 9212, confirma. Confere, Voadora 2012, o Gol 9212, seguindo como número 1 na aproximação, velocidade a critério. Passarei. 2226, seu solo foi aos 34, chama o solo 21-9. 219, obrigado. 604, vento é de 080 graus com 8 nós, cheque o trem, o altímetro 1012, autorizado o pouso na 10. Tem baixado, checado, 1012, pouso autorizado. 226, taxi Alfa, Juliette, Pátio 3, atento ao sinalizador. Tá 3662, com 128 a bordo, 2 horas e 40, alternando Fortaleza. 3662, taxi a Índia, ponte para 2895, negado no 012. 1012, Índia, ponte para 18895, obrigado, boa noite. No solo aos 37, livrando à direita, chame o solo em 121 no decimal 9 e tenha uma boa noite. 31 na terra. Salvador, Oceania 6310, pushback instrumento, ponte 612. 612 aprovado, chame pronto pro táxi 6310. Autorizado, chame pro táxi 6310. Salvo 604. Voo no 604, autorizado Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette pro 2. Decola da 10, vento de 090 graus com 8 nós. Autorizado NA e decolada 10, tá 3662. confirmando pro 604, é o 2, o gate. Portão 02, afirma, Alfa Juliette, portão 02. Check. Boa noite, excelente identificação. Desça para 4 mil pés para o Odipelô. O ajuste 1012 em Salvador. 4 mil pelô.